Eu pensei que fosse mudar, que vocês iam fazer algo para que mudasse. Prejeito, é assim, ó. THL, semeia verdade, predicamento impoluto. Estão sempre enganando, sempre manipulando, dando falsa informação e a gente acreditando que podia ser melhor, mas tá pra ficar pior. O povo ainda estão jogados no canto e só. Aqui no morro até os meninos estão traficando. Ali no posto o remédio sempre está faltando. Mas se não tem capacidade, então não fala que vai melhorar o atendimento aqui na quebrada. Há tanta gente doente sem ter o que fazer. Se não tem plano de saúde, não vai sobreviver. Isso tudo aqui já tá virando piada. Só roubando milhões do nosso bolso, bem na nossa cara. A Cracolândia cada dia crescendo, o nosso povo morrendo, o governo nada fazendo. Não sei o que fez eu acreditar que isso tudo um dia poderia mudar. Foi que eu pensei que fosse mudar. Mesmo. E se existe uma promessa, ela tem que ser cumprida.